Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 Operadora 41 8401 0909 dígito 1 ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41 3221 6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Filhas amadas, nessa hora da misericórdia, nesse momento em que nos debruçamos sobre a palavra de Deus, que maravilha, não é? Deus nos fala. Filhos queridos, hoje sendo sábado, o que é que Deus tem a nos dizer? Ele o fará através do Evangelho. Mas eu quero orientá-los, sendo amanhã o primeiro domingo da quaresma, eu vou perguntar para você, no teu pé de ouvido, você é de ir na missa no domingo? Ô, padre, eu assisto na televisão. Não. Aí eu escuto um ranão. Você vai à missa no domingo? Se você não vai, pelo menos na quaresma. E eu estou falando hoje, sendo sábado que antecede o domingo, que amanhã é o primeiro da quaresma. Faça um propósito. Não vai te custar nada, não vai arrancar pedaço. Pelo menos na quaresma, não falte na missa aos domingos. Amanhã, quando você for à igreja, você vai ouvir a tentação de Cristo. Vale a pena. Você pensa que só nós somos tentados? Se o próprio Jesus Cristo foi, como que ele venceu o demônio? Ah, só amanhã na missa. Escute o que foi deixado na plataforma. Sou uma filha de Deus de Ipatinga, Minas Gerais. Padre, Padre do céu, Deus está fazendo um reboliço na minha casa, padre. Que maravilha. O meu filho de 22 anos, que há muito tempo era dependente químico, me procurou, sentou comigo, disse que queria ajuda, procurei tratamento para ele, ele está em tratamento. Na outra semana, padre, o meu esposo, que tem 56 anos, desde a idade de 12 anos que ele fuma, decidiu a parar de fumar, padre. Imagina o senhor quanta benção. Deus te abençoe, padre. Obrigado, Jesus, pelas graças recebidas. Amém, filha de Ipatinga, Vale do Aço. Deus seja louvado. Que alegria, viu? Por isso que eu digo, vale a pena. Porque Deus, o que mais deseja é derramar graças e bênçãos sobre nossas vidas. Filhos de Deus, Bíblia aberta, cartilha de oração. Lá vem vindo a palavra de Deus, vem falar do meu povo e do céu. Lá vem vindo a palavra de Deus, de justiça e de paz ela vem. Lá vem vindo a palavra. Vindo a palavra de Deus. E o texto de hoje, Lucas 5, 27 a 32. Lucas 5, 27 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria de impostos. Disseram-lhe: segue-me. Deixando tudo, levantou e o seguiu. Levi preparou-lhe um grande banquete na sua casa. Lá estava um grande número de publicanos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e os escribas, dentre eles, murmuravam, dizendo aos discípulos de Jesus: por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Jesus respondeu: não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas os doentes. Não é justo, não é a justos que vim chamar à conversão, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiro, o texto começa falando de um chamado, Levi. Quem é Levi, padre? Está na Bíblia? Vamos ver se você já me conhece, já entende de Bíblia. Levi é quem? São Mateus, o evangelista. Ele era um pecador. Por que era um pecador? Porque ele era um cobrador de impostos e era tido como pecador. Jesus o chamou. Portanto, esse primeiro ato já mostra que Jesus não faz distinção de pessoas. Hoje pode ser um pecador, mas na graça de Deus amanhã, um convertido. Por isso a frase final do texto, nunca podemos esquecer. Jesus é questionado por que ele senta na mesa com pecadores. E Jesus diz: quem é que vai ao médico? Pessoa que está bem de saúde ou doentes? Os doentes. Olha como Jesus arremata a hipocrisia. Não é a justos que vim, mas os, de fato, os pecadores que precisam de conversão. Continua comigo em oração. Senhor, neste sábado que antecede o primeiro domingo da quaresma, nesse tempo de retiro espiritual, Senhor, derrama sobre nós graças e bênçãos. Derrama sobre a família, derrama sobre aqueles que estão distanciados da igreja, de Deus. Derrame, Senhor, o Teu Espírito Santo e suscite um desejo de conversão. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar